Chegando um novo dia, e hoje com certeza será só alegria. Pra quem tem amigos, pra quem tem família, ou pra quem mora na periferia. A vida é boa, pode aproveitar, é assim mesmo que a gente vai ficar. Trombar os parceiros pra jogar um futebol, ouvindo um rap num sábado de sol. Só mesmo no Brasil, essa terra abençoada, de rolê na paz, na minha quebrada. Meus filhos sempre tão comigo, é desse jeito. Tô vendo que o dia hoje vai ser perfeito. A vida que eu tenho é um privilégio. Não me falta nada, tenho tudo o que eu quero. Eu vou sentir esse amor sempre por perto. Graças a Deus tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo mal já passou, agora só canta. Que legal, Jesus me salvou. Que legal, tenho o seu amor. Não temas, não fique preocupado. Deixe todos os problemas de lado. Pra que sofrer por antecipação? Acredite, tudo tem uma solução. Você não vai morrer antes da promessa. Então pra que chorar? Demorou, vamos nessa. Vamos em busca da nossa vitória. Porque agora tá chegando a hora. É, não há motivo pra desistir do sonho. Deus nunca te deixará no abandono. Se ele prometeu, então ele vai cumprir. Eu já tô vendo o seu mover e o seu agir. O dia mais lindo da sua vida é agora. Receba onde você estiver sua vitória. Legal demais é poder viver no topo. Milagres acontecem, isso é muito louco. Tudo mal já passou, agora só canta. Que legal, Jesus me salvou. Que legal, tenho o seu amor. Que legal, que legal. Ha! Vivendo todo dia sem perder a alegria. Jesus está comigo sempre na correria. Na boa, firmeza é assim que tem que ser. Só sobrevive quem tiver ou proceder. Felicidade existe, é só acreditar. Pra quem quiser saber, demorou, pode chegar. Pra que viver na luta se você pode cantar? A verdadeira paz só Deus pode te dar. Vivendo pela fé, tudo fica mais tranquilo. Não tenho que me preocupar com o inimigo. Meu Deus é forte e poderoso na batalha. Haja o que houver, sua palavra nunca falha. Vivo pelo amor que me resgatou. Nunca vou desistir do meu Salvador. Fico na moral que tudo vai se resolver. Jesus é o caminho, vamos nessa, pode crer. Tudo mal já passou, agora só canta. Que legal, yeah, yeah. Jesus me salvou. Jesus me salvou. Que legal, tenho o seu amor. Eu tenho o seu amor. Que legal, yeah, yeah. Agora só canta.